Atlântida. Não bota, mas aquilo ali é pra botar dentro dos tênis. Não teve nada, cara. Eu tava pegando o troço. Bravo. O troço tava ali em cima. Pra botar dentro do tênis aqui. Meu chocolate sumiu. Pois é. Arthur, Arthur, fala comigo, Arthur. Arthur, tu é estagiário do Pretinho. Olha só um pouquinho. Tua boca, não é mais só um pouquinho. Fala com... Deixa ele falar. Deixa eu falar comigo. Eu sou artista. Deixa eu falar uma coisa, Arthur. Tu não é mais estagiário do Pretinho. Tu foste contratado. E eu me pergunto, por quê? Que eu te contratei. Cara, eu não sei. Eu o que que tu faz efetivamente aqui na emissora? Além de... Muito pouca coisa. Tá, então tu faz um favor pra nós agora. Alguém quer alguma coisa que o Arthur traga pra nós? Eu quero café, que ele traga salgadinho. Café sem açúcar, por favor. Odor frio, chocolate. Arsênico. Pega um negócio pra mim na RBS. Um chazinho de limão sem açúcar, tá? Pega uma parada ali na RBS de Chapecó lá. Fala. Chapecó. Vai começar às 6h30. Arthurzinho, obrigado. Se puder trazer um café pra mim, eu agradeço, tá? Mas não bota a boca, Arthur, no café. O do pai é sem açúcar, por favor. Obrigado. Só pega na mão, tá? O tio também é sem açúcar. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo. Vem aqui, vem, Arthur. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. São 6 da tarde. Temos 23 graus de temperatura neste momento aqui na Grande Porto Alegre. Está absolutamente, obrigado Marcos pelo café, absolutamente agradável o clima neste momento. E mais agradável ainda porque estamos novamente reunidos aqui na mesa do Pretinho Básico para conviver com nossa audiência durante uma horinha. Certo, KG? Certo. Só um pouquinho, Porã, não te chamei. Só um pouquinho, Porã, eu ainda não te chamei, cara. Pera aí, Porã, hoje vai ser... Percebo, hoje vai ser difícil. Toda sexta-feira é que tá vago, hein? Isso aqui é que tá vago. Eu tô bem, Fetter, eu tô bem. Eu tenho certeza. Sexta-feira é o dia da... Eu tô legal. Olha isso, vai ser um bom programa. Marcos Pianjas, tudo bem? Feliz de estar aqui do lado do grande ser humano, dos maiores escritores do Brasil. Muito obrigado, cara. Mal aproveitado pela empresa RBS. É verdade. A RBS deveria aproveitar mais. Quer endereçar alguém essa queixa especificamente? Profissional chamado Carlos Eugênio Lisboa. Parabéns, Carlos. Muito obrigado. Eu pensei que tu fosse falar do Davi, cara. Tu, Davi tá aqui, eu nem tinha visto. Porazinho, tudo bem, Porazinho? Tô bem, cara, tô legal. Coisa boa, Porazinho. Maurício Amaral, segue bem, né, Maurício Amaral? Tá, mas roubaram meu chocolate, mas tô bem. Foi um pouquinho, né? Maurício Amaral. Estranhamente, cara, roubaram também o meu cheirinho aqui que chegou do fute. Eu queria pedir. Cara, é o teu cheirinho. Odor free. Roubaram meus odor free também, pô. Tu tava fazendo mau uso do odor free. Provável. Tem um bico exclusivo dosador do odor free pra colocar dentro do tênis. Ele tava botando. Olha só, cara. Não vou falar o que ele tava fazendo com o bico. Não posso dar ideia. Agora de tarde, o Boquita tava tocando o odor free e comendo chocolate. O Boquita é um estagiário, Arthur. O Boquita é o sobrenome, isso, o nome é Herpes. Herpes Boquita. Estagiário é que nem presidente, né? Vai ser sempre, né? O presidente Lula, né? O estagiário Arthur. Não é mais estagiário. Não é mais, ele vai continuar sendo. Sempre, do jeito que ele se comporta. Cara. Olha só, eu queria fazer um editorial breve aqui. Eu gostaria da colaboração de vocês. Queria pedir para as empresas, para as pessoas jurídicas ou pessoas físicas que costumam ou ainda intentem enviar para nós aqui presentes, mimos, né? Como qualquer que seja o mimo, desde chocolate até essas paradas que chegam para nós. Repense o gesto. Porque causam um certo transtorno aqui no programa. Por exemplo, enviaram para nós barras e barras barras de chocolate. Chegou mais, hein? Chegou um cara aqui. Saiu com 40 barras e outros 9 verdade. Tem 2 barras para dividir. Tava aqui, né? Ó. Mandem mais barras. Já aberto. Não mandem mais barras de chocolate. E 2 barras mandem já mandem barras de aqui. Ferro a partir de agora. Uma de menta e outra de laranja. Só vou dizer uma coisa. Sim? Chocolate com menta, pior invenção da humanidade. Não, demais, eu gosto muito. É questão de gosto, né? Peraí, tu pega o chocolate que é uma delícia, mistura com pasta de dente. Fica tribom, e né? E aí morde, começa a colocar pasta de dente. É revolucionário, cara. E daí tu come. Vamos anunciar aos Santos do Brasil e do mundo a presença da estrela móvel desse Pretinho, 18 horas de sexta-feira. É o homem da zero hora, é o homem dos esportes, dos chops cremosos e das mulheres. Davi Carradini. Davi Carradini. Que ele é? Crocs. Davi Carradini. Crocs. menta, não, porque menta é fresco. Menta é ótimo. E Crocs, menta, sensacional. Piores xingamentos. Menta e Crocs. Menta e Crocs. Você deu Crocs. Agora, se esfregarem homens suados. Crocs é pior. Crocs é pior que corno, né? Aí vem aquele Crocs. Lá vem o Crocs. Gostaria de lembrar vocês que meu instrutor de pilates, o professor Álvaro, usa Crocs. O Álvaro tem 2 metros de altura por 2 metros de largura. E pratica felação. Álvaro Crocs. Mas existe Crocs, número 45, 46, que deve ser o claro Pedro que existe, claro. Tudo que existe. É pior com Crocs. Tudo claro. É pior com Crocs. Ah, cara, eu passei o final de semana no Rio. Legal. De Crocs. Passei o final de semana no Rio, de Crocs. Mal pra cacete. Peguei a Juliana Paz. Demais, cara. Tava peguei a Juliana Paz de Crocs. Putz, pra quê? Pra que isso? Que bobagem. O Crocs. Que bobagem. Pra que o Crocs? Que bobagem. Garanto que a tua filha usa Crocs, cara. Não, a minha filha usa cinzeiro. Que ridículo, Marcos. Vamos aos destaques comentados pela casa, do né, Clique RBS. Para este início de fim de semana, permita-me que me apresente. Meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico e o CEPERS decide encerrar a greve dos professores estaduais no Rio Grande do Sul. A greve que foi um sucesso, né? A decisão foi tomada em assembleia realizada na tarde de hoje na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Na praça lá, pause. Tava legal lá na praça hoje de tarde, né, Magnata? Não tava muito quente, né? Fiquei acompanhando lá, não sei, lá pra cima. Um monte de gente falando, não entendia nada, né? Mas vai voltar às aulas. Galera, bem, vai pause. Ter férias. Uma operação da Guarda Municipal recolheu dezenas de produtos sem nota fiscal nesta sexta-feira no centro de Florianópolis. Exatamente. Entre as apreensões, Almir e... Como é o nome do Toninho financeiro? Teixeira. Toninho Teixeira. Meu nome é Toninho. Teixeira é o financeiro da empresa, é o TT Brasil, né? O TT Trotsky Brasil. Certo. O Trotsky Brasil. É o TT Trotsky. Entre as apreensões estão bolsas, bijuterias, sapatos, DVDs, CDs, roupas, brinquedos e bandejas de frutas. Era o Natal da Almir, que é mania, né, Toninho? Bandeja de fruta, cara. O que vamos fazer agora? Não vai ter Natal mais. A fiscalização deve continuar durante todo o verão. Além dos produtos, 4 jovens equatorianos foram presos e levados para a Polícia Federal. Estão vendendo uns equatorianos lá? Pior foram os jovens equatorianos. Não sei, cara. Eu dá dois equatorianos. O que alguém ia fazer com um equatoriano? Duas bandejas de morango e dois equatorianos. Não tem muita utilidade. O doutor Jairo Bauer, ele tem uma casa. Jovens equatorianos. E ele emprega equatorianos? Não, tem um jovem Keniano. Não, não era guatemaltês. Ele é meso guatemalteco. Guatemalteco. E meso. É tudo a mesma coisa. Ele limpa a piscina do doutor Jairo Bauer e ele serve drinks dos anos 80 pras visitas. Bons drinks. Coisa e ele, legal. Quando ele limpa e ele a piscina, só usa uma toalha branca. Né? Não, ele usa uma sunga. Mas ele é um eunuco, não é? Uma sunga. Não, não é um eunuco. Não é um eunuco, não. Dele. Ele é uma banda, doutor Jairo Bauer. Ele usa uma sunga tigresa e aí fica o doutor Jairo Bauer e seus amigos na beira da piscina tomando Cosmopolitan drinks. Tu tava numa dessas peças. E o Gautemalteco lá. Ele vem e serve. De roupão e quando, ou de sunga? Quando serve os drinks, quando se vira pra ir embora pra cozinha, o doutor Gerbaldo dá um tapa na bundinha. Coisa maligna. O que mais me impressiona é que o doutor Jairo Bauer, aquela grande figura, já esteve conosco aqui no Pretinho várias vezes, apresenta o Qualé junto com o Piangers nas noites de sábado aqui na Atlântida, às 19 horas. Ele não te processa, ele né, cara? Ele é um homem que como sabe viver. Como é que ele não te processa? Imagina, cara? Eu queria um guatemalteco. Imagina o Piangers, imagina o Piangers lá na chamando Jesus! Aí vem o Jesus. Jesus. Não, é o Carlos. Ah, Carlos. Carlos, Carlito. Ah, Carlos é o nome de tipo. E aí vem ele. Carlos é, não com é aquela, nome de com aquela bandeja, né, de cachorros quentes. Hã? Sim, hot dogs. Ah, sim, hot dogs. Tá ótimo, Davi, podemos parar aí. Tropa de Elite 2 foi eleito um dos 5 melhores filmes estrangeiros lançados nos Estados Unidos em 2011. Oh. A escolha foi do National Board of Review. Tradicional entidade norte-americana formada por críticos, cineastas e pensadores de cinema. Crítica americana amou o filme. Nunca vai pro Oscar, o Brasil esteve tão perto de ganhar um Oscar como tá agora. É um baita no filme. É o grande favorito pra ganhar o Oscar de filme estrangeiro. Olha, vamos aí, ver, né? Em fevereiro. Porque vez ou outra aparece, daí o Brasil geralmente concorre. O americano adora tiro, adora violência. Não esqueça Central do Brasil, por exemplo. O Tropa de Elite 1 ganhou o Urso de Ouro lá, né? Palma de Ouro. Ganhou, o Urso de Ouro. Urso de Ouro. Berlim. Aí Berlim. Agora o 2 pode ganhar o Oscar, Cranes, perfeitamente. É. Uhum. Foram anunciadas hoje medidas para preparar os aeroportos para o período de fim de ano. E também para evitar o caos durante a alta temporada. Somente em dezembro, mais de 16 milhões de passageiros deverão embarcar. As principais companhias aéreas afirmaram ou firmaram o compromisso com a redução do tempo de espera de check-in e também de restituição de bagagens. Como é que vão fazer, né, cara? Não vão fazer. Eles vão aumentar as equipes de atendimento, ocupar todas as posições de check-in nos horários de pico, incentivar o check-in pela internet e o uso de totens de autoatendimento nos aeroportos. Além disso, aeronaves reserva estarão à disposição. Olha. Vai virar primeiro mundo. Agora é minha vez. Tiros! E vão inaugurar os puxadinhos, né? Nos aeroportos, isso, inclusive o do Salgado Filho. Onde, com rapaz? Camas. É, o puxadinho do Salgado Filho vai estar pronto em dezembro também. É? Tá. O ministro dos Esportes diz que Beira Rio é o único estádio com obras atrasadas para a Copa. Rio Grande do Sul, melhor em tudo! Tchê. A reforma está parada devido ao impasse no fechamento de parceria. Os caras deram, o Almir fazer essa... Entre o Inter construtora Almir Gutierrez. Exatamente. Almir Gutierrez. Almir Gutierrez. O A é de Almir. A de Almir. A Gutierrez. Almir Gutierrez. Previsão do tempo é seco. É previsão de tempo seco e ensolarado no sul do Brasil para o final de semana. Já não faz tanto frio quanto ontem e hoje, e a temperatura oscila entre 10 e 13 graus, a mínima, e a máxima entre 30 e 32. Vai, espetacular. É ótimo, né? Espetacular. Demais. A mínima quanto? A mínima, 10, tu quer saber? 10. 10 e 13. E a máxima? 32. E a mínima? A mínima máxima ou a mínima mínima? A mínima máxima. Mínima máxima, 13. A máxima mínima. A máxima mínima é... A máxima mínima? É. É 30. A máxima mínima é 30, é. Certo. A máxima mínima, não. A máxima mínima... Agora. Não, é a mínima máxima. Vai fazer calor, pô. Não, olha só. Não, vamos. Isso é um exercício pra desenrolar o cérebro. É ampulheta térmica isso, né? A variação. Amplitude. Isso. Ampulheta térmica é aquele do Ronaldinho. A mínima mínima é 10. A mínima máxima é 30. Certo. A máxima mínima é 13 e a máxima máxima é 32. Agora sim. Agora vai de 10 a 32. Grande abraço ao Cleocum, jubilado este ano na RBS, com 10 anos de serviços prestados. Excepcionais serviços prestados à meteorologia no sul do Brasil através dos veículos da RBS. É verdade. Muito calor para todo final de semana. Obrigado, Cléo. Na região de Esteio. Na região de Esteio. Tá a bom. Grande Esteio. Cara, não há mais tempo não pra esperar. Não há mais tempo pra perder. Não podemos mais segurar. Não. KG brilha muito! Pratos do dia! Com KG! 8h45! Preta Gil troca prótese de silicone, Fete! E aí, Fete? A Preta Gil chegou num ponto que não adianta mais mexer, né? Deixa quieto, quanto mais mexe, mais mexe. A minha equipe tentou apurar aonde e não conseguiu. Em que parte? Cara, assim, agora eu quero falar um troço sério. Assim, eu não tenho nada contra a Preta Gil, não conheço a Preta Gil, nunca vi a Preta Gil. É só uma questão de eu não simpatizo com o trabalho dela, não gosto muito das músicas que ela faz, mas isso não quer dizer que eu não conheço a Preta, entendeu? Que eu não goste da Preta. Mas tu tem... Quer dizer, nunca vi, nunca falei com ela. Mas tu já ouviu alguma música pra não gostar? Já, ouvi uma música pra não gostar. Não gostei da música. Uma música. Putz, não vai saber. Não vou lembrar a música que eu ouvi. Não é aquela calada, não. É mesmo? Tu acha legal? Trabalho maravilhoso. Preta, sério, Pianjas? Tu gostou, cara? Canta uma aí, então. Eu não conheço nenhuma música da Preta. Tu tá dizendo que o trabalho é maravilhoso. Por isso que eu gosto, porque eu nunca ouvi. Ah, bom. Pô, essa música é muito espetacular, né, cara? Não, mas não é. Mas isso não é da Preta Gil. Novos Baianos. O que nós temos ali com a Preta Gil e os Novos Baianos? A Preta Gil é novíssimo, Baiano. Preta, pretinho. Eu e Davi ficamos cantando e viajando nesta música. Viajamos o tempo. realmente tempo, é maravilhosa essa música. Essa música é espetacular. Do é disco, bom sexta-feira. Acabou Chorar e Novos Baianos, os maiores clássicos da música brasileira. É verdade. Ouçam isso antes de morrer. O João Gilberto diz que é um dos grandes discos da história. É verdade. É mesmo. O João Gilberto é uma mala, né? É uma mala. Eles ganhavam. Eu ia falar. Eram os hippies, né? Os novos baianos ganhavam dinheiro. Era o Pepeu Gomes, a Baby Consuelo, que não é baiana, né? Moraes Paulinho Moreira, Boca de Cantor, Moraes Moreira, que Galvão. É um dos caras da Cor do Som, né? O Dadi. O Dadi, isso aí. Exatamente. 10h34, Carolina Dickmann tira foto com o Ronaldinho Gaúcho. Opa! E ele de cabeça em pé. Tem assim, tudo, né, a ver, né? A Carolina Dickmann. Ronaldinho Gaúcho. Falando nisso, Maurício, Ronaldinho Gaúcho. Pretinho Básico reconstituiu o vídeo em que Ronaldinho Gaúcho descasca a banana e já está no blog do Pretinho. Já está no blog do Pretinho. Acesse agora o blog do Pretinho. Como assim, cara? A Carolina, nós reconstituímos. Carolina Dickmann. A descascada da banana. Então vocês fizeram. Vocês porque... Assista. Como assim, cara? É que assim o Ronaldinho foi. A gente fez um vídeo. Acessa o blog do Pretinho, que é imperdível. Vocês estão malucos, rapaz. O que tem a Carolina Dickmann? É um exemplar raro e precioso de loira dourada. Não, tu já viu o dedão da tu já viu o polegar da Carolina Dickmann? O que tem? É bizarro, é engraçado. Ele tem meia unha só. É mesmo? Nojo. Já chegou tão perto assim do dedão. Na TV? Dá pra ver. Nojo, eu não pegaria. Então. Ela tem um bolotudo aqui, aqui tem meia unha. A Carolina Dickmann é uma baranga. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar do meu celular. Carolina Dickmann é crachá. Tu sabe que... Vou apagar do meu celular o número dela. Apaga. Eu tenho uma comadre que trabalha no GNT. O meu dedão é que é lindo. O marido da Carolina Dickmann é o cara que manda lá no GNT, né? Ah, é? E aí diz que... Ele é o Dickmann. Ele é o Dickmann. Isso explica muita coisa. Tremem. Quando ele passa? De medo por causa da Carolina Dickmann. Diz que ela é uma mala insuportável. Agora, é isso que eu ia dizer. Eu prefiro mil vezes uma noite num quarto. Vou melhorar. Eu prefiro uma noite numa festa com a Preta Gil do que com a Carolina Dickmann. Ah, eu não. Prefiro, vou me divertir muito mais. Vai com a Preta divertir Gil. Mais. Vai isso se é divertir verdade. Mais. Eu sempre queria cair. Carolina Dickmann, nada pode. Deixa eu pegar aqui, não. Deixa eu botar ali, não. Sim, compensação pra Preta Gil, tu vai ter que dizer. Deixa eu pegar lá. Tudo pode. Pensa, tô com o Marquinho, cara. Imagina tu chegando pro teus amigos. Eu não penso nos meus amigos, só penso em mim. Longe, na Preta Gil é tudo longe. Cara, é bom fazer um exercício. Depois tu mostra foto pros teus netos, entendeu? Mas eu gosto do seu motivo de piada, Davi. 12 e 11. Continuando, Girino, Graciane então. Barbosa circula em aeroporto do Rio. Quem? Graciane Barbosa. É a do Belo, que tá na última sexy. A bizarra. É, tatuou o Belo aí, num velho. Lugar. Cara, a mulher. Como bizarra. Ela tatuou o Belo. Ela tá com um. É Frankenstein. É isso mesmo. É um troço espetacular. Não, só um pouquinho. Ela siliconou tudo, ela tá com barriga de homem. E ela tá com uma tatuagem escrito Belo no cóccix, né, Maurício? É uma loucura aqui. Belo cóccix. Belo cóccix. Quem não gosta de coisas que as mulheres têm, não gosta de mulher. E outra, cara, diz que ela tá tentando engravidar e não consegue porque daqui toma. Mas ela vai engravidar o Belo. Isso sim, ó. Ela isso inclui TPM, mau humor. O hormônio pra criar mulher músculo. Mulher é tudo. É maravilhosa. Mulher é tudo, É o conjunto. É o combo. Tem que gostar de tudo. Tudo. 14h56, Solange Gomes experimenta camisolas sensuais. Essa eu não lembro quem é. Essa aí já... É uma rainha de bateria. Essa aí já é. Solange já é o nome antigo, né? Cara? Solange! Hoje sou de Solange Gomes. Dona Solange era aquela da censura, né? Ah, mandar um abraço pro jogador do Grêmio, Kleber Gladiador, que tá aqui hoje. Daqui a pouquinho, show nacional. 16h34, Túlio Maravilha comemora os 4 anos dos filhos gêmeos do Rio. Eita! Bom jogador, hein? Agora, Túlio questão Maravilha. De... Quando, Girina? 10 minutos. 10 minutos era 6h11. Já matei a charada, é 6h11, cara. Matei a charada aqui, essa ó. 6h11. Né? Essa é a estratégia. Juliana Paz faz compras em shopping no Rio. Qual shopping será? Não apurou. Por isso que eu sou contra a campanha que é contra Belo Monte. qualquer campanha que contrate a Juliana Paes e não deixe ela pelada, pra mim não serve. A Juliana Paes, que vai ser a Gabriela, né? A nova versão da novela Gabriela. Ela é mãe, agora tem que respeitar um pouco mais, né, Gabriela! Sou a favor de Belo Monte. Ah, mas é a mãe, ela fez uma campanha pra... Amamentação. Amamentação. Tá aí uma campanha pra... Já une o útil com o agradável, né? É isso aí. Bom, o nome do cara é Alexandre Siste, ele manda um e-mail, ele tem 36 anos e mora no Jardim Leopoldina, em Porto Alegre. Frase de casamento, Woody Allen que falava que a mulher dele era muito imatura, chegava no banheiro e afundava o barquinho, ele brincando na banheira com os barquinhos. A mulher é muito imatura, né? Então tem algumas frases que o... Não Alexandre... pode ver o cara ali com quantos anos? 60 anos brincando de barquinho. Barquinho é até porque o Woody Allen tinha 60 anos e a mulher dele, quando ele começou, 20. Tinha 15. É 15. 15 anos. É por isso, sim, que eu sou contra a terapia, porque o cara que eu conheço que mais tempo fez terapia, que é o Woody Allen, passou a namorar a própria filha adotiva. O Benjamin de Israel diz que todas as mulheres deveriam se casar um dia. Os homens, nunca. Uma mulher leva 20 anos pra fazer o seu filho um homem. E outra mulher, 20 minutos pra fazer dele um tolo. O casamento é a única aventura ao alcance dos covardes. O Voltaire falou isso. E o melhor no casamento são as brigas. O resto é mais ou menos. É verdade, né, meu? Tem outra última aqui, ó. Sabe o que significa voltar pra casa à noite e encontrar uma mulher que lhe dá amor, afeto e ternura? Significa que você entrou na casa errada. É verdade. N. Pô, nessa... Quem é o nessa... N? O N Winehouse. Aqui, ó, N. É o N. Henry. N. É o Rene. Não sei quem é esse Rene. O cara tem nome de... É o Rene. De tocador de trompete. Não tem problema pra nós, cara. Ouvinte igual, a gente gosta do mesmo jeito. Não, foi o cara que falou. É pra ser uma pessoa famosa, né? É, o Rene é um cunhaque. Põe aí, Annie Goldman. Talvez seja um stand-up comedian. Young Man. Esse cara aí. Tá, ele nasceu em Liverpool. É um cara genial. Que bom, sensacional. Comediante. Descobrimos ele agora. Demais. E o Edgar Wallace, tu conhece? Não. Nunca ouviu falar em Edgar Wallace. Davi Coimbra, fala quem é Edgar Wallace pra ele. Ele tá se bobeando. Tá se bobeando, Piaget? Ele gosta de se bobear. O Edgar Wallace falou o seguinte: intelectual é um homem que descobriu alguma coisa mais interessante do que a mulher. Grande Edgar Wallace. É um grande Edgarzinho, né? Ele não gostava muito de mulher. O cara que joga bola também, né? É. Quem, o Edgar Wallace? Não, o cara descobre que tem coisa mais interessante. O Wallace joga bola. O Edgar Wallace é o PC. Tem muitos Wallace que jogam. Wallace joga. Edgar lateral esquerdo, né? Wallace. Edgar até tinha um. Tinha um Edgar. Não jogou uma vez um Edgar no Guarani. Guarani de Campinas. O Edgar. Edgar. Centroavante fazia golo. Mas é sempre melhor chegar em casa bêbado com menos dinheiro e uma dor de cabeça do que chegar em casa bêbado com mais dinheiro e uma dor na bunda, né? Ah, é uma filosofia. É. Queridos rapazes do Pabé, sou de Lajeado, mas prefiro que não divulguem o meu nome. Sei que gostam quando as garotas falam de seus corpos. Aliás, amanhã, rapaziada do Pretinho Básico vai estar em Venâncio Aires, né? Na Sova. Isso. Um belo nome de uma belo sociedade, nome, né? Apropriadíssimo para uma festa. A Sova. Eu deixa pra lá. Porra, vai na Sova amanhã, né, Porã? Vou na Sova. Amanhã eu vou sovar. Então, a mina de Lajeado... Maurício. A mina de Lajeado tá dizendo que é um tanto tímida para descrever o seu próprio corpo. Então resolvi enviar uma foto. Oba. Espero que o Amaral, Maurício, me dê ao menos nota 6. E que aí, tal, Maurício? Não, ela é promissora, cara. A Maurício já pegou contato. Quanto? Vai dar um 6. Olha, o 6 do Maurício é 9 nossa. Lembrando que a Cléo Pires é 6,5. A Cléo Pires, sim, é 6,5. É o 9,5 nosso, né? Cléo Pires. Então a mina de Lajeado diz o seguinte: olha a trilha! A trilha! A mina de Lajeado diz o seguinte: olha a trilha! Comecei a sair com um garoto faz uns 3 meses. Opa! 3 meses, 90 Estávamos dias, somente ficando nas baladas por lá na Soba. E festas de nossos amigos. Não era nada sério. Tanto é que depois das festas, eu sempre acabava saindo com outros caras sem ele saber. Uma safada! É uma safada de má índole que vai trair a qualquer pessoa que se aproximar dela. Uva! Muito bom esse chocolate de uva! Porém, Porém, de tanto insistir, acabei aceitando o convite dele para ficarmos a sós. Já sei onde é que foram. Aí já era. Aí o seguinte, passei a tarde num salão de beleza me preparando para o grande encontro. Vê como as mulheres, né? Cabelo, mãos, pés, depilação total e completa. Hidratação. E o melhor de tudo, etc. Não, o melhor de tudo é a hidratação. À noite, escolhi uma blusa com decote ousado. Vesti minha saia mais provocante e calcei o meu salto alto para realçar as minhas pernas firmes e lisinhas. Pelo amor de Deus. Ele foi pontual. Disse que eu estava muito linda. E depois de um rolê pela cidade, fomos parar no motel. Que é motel? Estava indo tudo muito bem. Coloquei uma música suave. Música suave. Eu bem que te avisei pra não levar a sério. Coloquei uma música suave. O clima entre nós era quente. Tá, essa música não é muito suave, Jussi. O clima entre nós era quente. Parecia que seria a noite perfeita. Ah, eu já entendi. Mas para meu espanto, nada aconteceu. Parou! Na hora H, não rolou. Digamos não que rolou. Aí ela bota entre aspas. O amiguinho dele não compareceu. Quem aqui nunca baixou numa situação dessa, né? Prontamente. Só eu e o Maurício? Tá nervoso. Ele me pediu desculpas e disse que era a primeira vez. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu. Com essa idade deve ter sido mesmo. No outro dia ele me ligou dizendo que foi o nervosismo, pondo a culpa também na bebida e na música que tocava. Me pediu ainda que eu não comentasse nada disso com minhas amigas. Ela só tá contando um programa de rádio. Vou mandar Calma. O Lajeado já sabe que essa situação é interessante. Preciso muito da ajuda de vocês. Gosto muito dele. Mas é normal acontecer isso numa primeira vez? Normal. Eu devo conversar sobre isso com ele? Não, devo desistir dele? Não. Ou devo dar-lhe mais uma chance? Dá mais uma chance! Agora é a minha opinião. Eu acho que não é normal isso acontecer. Isso nunca aconteceu contigo, Marcos. Isso nunca aconteceu. Não. Em março, o Pretinho Básico estará indo a Lajeado para uma balada do Pretinho. E ela tá dizendo pra ela assim, ó, traga o Davi junto pra balada. Porque eu adoro as histórias dele, ela falou. Mas eu preciso dar minha opinião sobre esse caso aqui. De novo, porra. Por favor, vinheta. Eu não falei nada sobre esse caso. Não, mas a tua opinião de ontem no e-mail daquela mulher que teve o seu carro. Aquela repercutiu, estragado. Né, ela soube disso, Davi? Outro cara que... Posso contar rapidamente pro Davi o que aconteceu? Por favor, Fetter. Uma ouvinte mandou um e-mail pra nós, dizendo que saiu de casa com seu carro, 2 quilômetros depois seu carro estragou e ela voltou para casa. 2 quilômetros depois, voltou para casa e encontrou seu marido na cama de onde ela saíra há poucos minutos. Ainda quente. Com a vizinha de cima, que tinha 19 anos. Era a filha da vizinha. Ele tinha 44, ela 42 no casamento. E ela pediu a nossa opinião. E aí nós fomos taxativos todos. Aliás, exatamente. O Porã foi taxativo. Exatamente. Né? Qual foi a tua opinião, Porã? A opinião é que quando o carro estraga, ela não tem que procurar o marido, ela tem que procurar o mecânico. Admita o erro e vá pedir desculpa pra esse homem e vá voltar pra esse homem. Antes do Porã dar a dica pra essa ouvinte de hoje, queria mandar um grande abraço pra um amigo nosso que tá ouvindo. Vindo Atlântida pelo aplicativo no seu iPhone. Quem seria? Luciano Potter em São Francisco. Nesse exato momento, ouvindo o Pretinho Básico. Então um abraço também para o Moreno. O grande Moreno. Tô com uma fome, Moreno. Um abraço para nós. Olha aí. Querido Moreno. Eu sei que o Potter que está nos escutando vai compartilhar da minha opinião aqui. Porque este rapaz aqui, ele tava tão ansioso, tava tão afim de pegar essa menina de Lajeado. É assim, Porã? Que na hora não rolou. Não aconteceu. Foi a ansiedade dele que atrapalhou. Ah, é isso, Porã. A ansiedade. É isso, cara. Porque acontece. Quando brocham comigo. Acontece. É contigo, é culpa tua. No caso contigo, é culpa tua, entendeu? Não é do parceiro. É bom te explicar assim. O que tu faz daí, Pia? O que tu faz pra reverter a situação, Pia? Banho quente. Eu poderia contar uma história ilustrativa a esse respeito. Tendo todo cuidado. Vai contar, vou comer mais um pedaço de chocolate. Antes de ilustrar, eu quero dizer pra essa menina que faça da segunda vez, na segunda oportunidade que tiver com esse rapaz, tudo aquilo que você não fez na primeira vez, achando que talvez ele te interpretasse mal, né? Eu acho que as preliminares são muito importantes nesse caso. E mais uma coisa, perdão, estou com a boca cheia. Dá uma chance pro cara. O homem só vai ficar com uma má impressão de você se você não fizer aquilo que ele quer. Exatamente. Esse homem precisa de um sopro. É sempre melhor. De um sopro, é verdade. Um sopro de esperança. É o que esse homem precisa. É isso aí. Muito tempo atrás, eu residia lá em Santa Catarina, em Criciúma. Se entrega, amor. Estava eu lá, digamos assim, tinha uma moça. Uma menina. Eu cobiçava muito. É bom esse chocolate de laranja, hein? E realmente, não, eu tentei, até que... Rolou. Marcamos um encontro em determinado lugar e eu acabei me atrasando 5 minutos. Ela não estava lá me esperando. Não estava me esperando e eu procurei em todos os bairros da cidade e não encontrei. Voltei para casa meio chateado. De repente, quando eu vi, estava o fusquinha dela parado na frente... Da tua casa. Do edifício onde eu morava, no 10º andar. Tempo bom ainda. Queria muito. Cheguei lá, aí estavam uns amigos meus no apartamento onde eu morava, né? Eu morava num apartamento tipo Friends, assim. Nós morávamos entre 3 ou 4. Né? Eu queria ser uma mosquinha pra ver o que acontecia nesse apartamento. Era o Ross. É o apartamento da linguiça, aquela? Não, o apartamento da linguiça foi outro. E aí eu cheguei, chegando lá, o pessoal disse assim... A moça que ela tá lá no teu quarto, meu quarto era do fundo, te esperando. Ela tá toda molhada, porque olha só que louca. Ai, meu ela Deus. Tomou um banho no chafariz. A louca fez isso. Resolveu tomar um banho no chafariz. Tipo de mulher que tem que fugir, né? Mas Davi, era doidada. Psicopata. Tipo de mulher que era doidava. Era um espírito livre. Tu melhorou muito, hein, Davi? Era legal. Ela gostava de loucura. Aí eu ela cheguei. Era artista. Não, olha, eu cheguei lá. Era advogada. Chafariz. É mesmo. Cheguei lá e ela estava deitada. Eu não tinha cama, era um colchão no chão. Molhou todo o colchão. Completamente despida. Ai. Cara, me deu um nervosismo. Eu não sabia. Porque na hora eu olhei. Eu dei um susto, eu não esperava por aquilo. E agora, pra onde é que eu começo? Eu esperava por você, que não esperava. Não, começa tenho... pela maçaneta, tá certo, Davi? Cara, lógica, né? Não, os amigos estavam na sala. Não, foi um ataque fulminante. Os amigos estavam na sala. O pessoal que morava comigo, entendeu? Não, eles estavam na sala. Aí eu olhei aquele troço e me deu nervoso e pensei, pá. Vocês não ouviram o que eu ouvi? Ouviu a maçaneta? Antes tu começa pela maçaneta. Não, pois é, aí eu olhei, aí agora e pensei, ah, meu Deus. Beijo o gramado e entra em campo. Não, aí eu cheguei e disse assim, para aí só um pouquinho que eu tenho um vinho búlgaro ali na minha garrafa. Búlgaro? Fui lá, peguei uma garrafa. Começou de vinho. Por servi aí. Um cálice pra ela, tomei o resto da garrafa de vinho, aí me acalmei e deu tudo certo. E dormiu. Peguei no sono. Ele é uma vomitada. Mas na hora que eu olhei... Uma vomitada na louca e dormi. Me acordei no outro dia sozinho. Gravei a louca. Todo vomitado. No caso do Davi, do apartamento do Davi, ainda, né, em caso extremo, teria o ficha 2 na sala esperando. Né? Vai lá e resolve pra mim isso aí. Ai, cara, amigo é pra essas coisas. Ai. Amigo é pra essas coisas. Às vezes eu faço isso, ligo pra algum amigo meu, me ajuda aqui, cara. E aí, o cara faz tudo lá, pô, obrigado, cara. Faz reboco. Sei que eu posso contar contigo. Mas isso onde, assim? Isso lá em casa. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Nem ele acredita, cara. Marcos, querida audiência, o Marcos fala, o Piangelos fala essas coisas. No segundo seguinte, ele bota a mão na cabeça e diz: que eu fiz? Que eu falei isso? Eu sirvo pra entretê-lo. É mais forte que ele, cara. É mais forte que ele. Eu sirvo para entretê-los, audiência. Que maravilha. O carro é uma Santana Quantum GLS, ano 94, modelo 95, GLS. Completa com ar, direção, travas e vidros, regulagem de altura do volante e, além de tudo, o carro é um carrão a gás. O carro está muito bom e, além de ser muito espaçoso, é muito econômico rodando no gás. Tô pedindo 10 pau! Olha, Almir! Não falei pra ter? Uma hora ia chegar, mas posso negociar. Mais informações e fotos pelo e-mail vendoquantumfloripa@gmail.com. Queria pedir desculpas, inclusive, pra um cidadão do trânsito porto-alegrense, que dia desses eu subia a Silveiro atrás dele. E ele subia muito lentamente a Silveiro. Era eu. Dentro do seu carro. Ah, esses, é um carro sedã, sabe? Esses, é um carro sedã, lento. Eu gosto de carro sedã. Legal, é sedã. Alguém tem sedã? E aí, é lento, de uma hora pra outra, o cara precisou parar rapidamente, eu quase bati na traseira dele. E aí eu passei e falei, pô, ô, meu, desculpa aí, quase bati no teu carro a gás, né, meu? Tô subindo devagar. Aí o cara parou e falou, não, meu carro não é a gás. Desculpa, então. Fez de propósito. Parecia a gás. Não fiz de propósito. Fez de propósito. Eu tenho um carro sedã a gás. E é uma loucura, Magna. Tá com um escapamento aberto. Fumaceira que sai daquele troço lá na subida aqui da Silveira, demora mesmo, mano. Outro parceiro aqui quer vender o poçante do vô dele. É um Vectra Expression 2.0 2009 Flex com 15 mil quilômetros originais rodados. Relíquia. Carro super inteiro, único dono e praticamente de garagem. O vô quer somente 40 mil. Uma verdadeira barbada. Tratar pelo e-mail Vectra do vovô. @gmail.com. Esse é o carro a ser comprado. Que maravilha. É verdade, hoje, é um carro a ser comprado. Hoje é o dia do carro, então, porque nós temos aqui também um kit para seu carro. Ah, é? Todo mundo se lembra da emoção que é dirigir uma Kombi. Claro. Pois o kit Almir que tem Kombi Mania traz de volta a sensação da folga na direção, gente. É bom mesmo. Vai fazer a curva daqui a 10 metros, tu tem que começar a girar agora a direção. Exatamente, é o kit exclusivo de folga da direção da Kombi. É o kit que relembra aquela sensação de ficar comandando o trajeto do carro, uma folga, né, pra um lado e pro outro. É demais, cara. Somado a isso, também tem disponível o kit exclusivo da suspensão traseira de Chevette e de Escort XR3 antigo. Era ruim? Que era muito bom. Arriava, né? Arriava, né? Meu Deus do céu. Arriava o carro, Ficava olhando pra cima, assim, é, né? É verdade. Coisa mais linda. Pra quem gosta de... o capô pra cima porque arriava a suspensão traseira. Os kits estão disponíveis praticamente pra todos os carros, importado nacional, e tem os chatos controles de tração, direção elétrica, hidráulica e ABS. Muito bom, hein, Almir? A Lambe tem curso de Santa Maria, atende no Almir que tem mania. .com.br. Sensacional, Almir. Sensacional? Sensacional. O teu elogio vale mais que todo o ouro da terra. Sério, Almir? Pô, que bom, cara. Mas eu gosto de elogiar as pessoas. Elogiar as pessoas quando elas merecem, obviamente. Elogiar as pessoas faz bem às pessoas e a quem elogia, né? Muito legal. É legal a gente fazer isso. O dia mais bonito do mundo foi quando Deus criou a terra. Quando Deus desenhou. Deus criou a terra e perguntou para Alexandre Fetter, ficou bom? Não, mas não pode. Perguntou pro KG. Era pro KG? Pergunta não era pro KG? E Fetter disse, não gostei. Então Deus jogou o dilúvio sobre a terra. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, 14 minutos para 7. Estávamos aqui na discussão de se preto é mais legal, se rosinha é mais legal. O que importa é que a ameixa tem. A ameixa cumpre com o seu papel de aliviar o intestino. Depois, né? Bom, bastante fibra. Depois é o Pianja que é o kamikaze. Estamos de volta com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil com Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas, doutor Alceu! Doutor Pedro! Ah, doutor Alceu, o senhor prefere ameixa seca ou ameixa aquela, a frutinha in natura? Não sou de muita cerimônia, doutor Pedro! Seca! Casa Perini, especial ameixa é seca. O agora, aprecie com moderação, apresenta! Prefiro ameixa seca! Cola nas costas! Vai, doutor Alceu! Chegou a hora, doutor Pedro! Féter, domingo vai ser decidido tudo, doutor Féter. Na verdade não chegou ainda, né, doutor Alceu? Vai chegar. Hoje é sexta, né, doutor Alceu? Domingo sai o campeão brasileiro, os classificados para Libertadores, o da Sul-Americana, os rebaixados, Deus o livre. Acaba toda a alegria no fim de semana. Doutor Davi, quem é que vai ser o campeão brasileiro, doutor Davi? Vai ser o Corinthians, né, cara? E o Inter vai. Se não for o Corinthians, vai ser o Vasco. E o Inter vai pra Libertadores, doutor Davi? Talvez vá, mas talvez também não vá. O Figueirense vai pra Libertadores, doutor Davi? Tudo indica que sim, mas pode ser que não. E o Cruzeiro vai ser rebaixado, doutor Davi? Espero que sim. Sabe, doutor Alceu, tem aqui um ouvinte mandou um e-mail falando sobre as curiosidades do futebol, inclusive sobre os rebaixados dos últimos anos aí, ó. O Israel Vargas de Cachoeirinha diz que em 94 Palmeiras foi campeão do Brasileirão. 8 anos depois foi rebaixado em 2002. 96 o Grêmio foi campeão do Brasileirão. 8 anos depois foi rebaixado em 2004. O Avaí também. 99 Corinthians foi campeão do Brasileirão. 8 anos depois foi rebaixado em 2007. Em 2000 o Vasco foi campeão do Brasileirão e 8 anos depois foi rebaixado em 2008. E em 2003 o Cruzeiro foi o campeão do Brasileirão. 8 caraca, anos depois, velho. Será que será? Será que será? Será que será? Grande coincidência. É uma grande coincidência. O negócio é não ser campeão dos troços. Não é, não. O negócio é não ser campeão. O Avaí caiu. É a profecia maia. É, o negócio é não ser campeão pra não cair. É, o Avaí nunca foi campeão e caiu igual. Tá bem. Todo mundo falou ao mesmo tempo, ninguém entendeu nada. E agora ninguém fala nada. O Israel Vargas manda um beijo pra Rafaela e uma velha pra galera da Sniper. A velha! A velha! Sniper. Eu sou Sniper, velha! A velha! Minha velha, eu também sou. Tá bem, Polezinho? Era isso, doutor Alceu? Era isso também? Era isso. Eu tenho mais uma aqui rapidinho. Aqui, ó. Aí, dizem que todo São Paulino é homicida, né? De dia é homem, de noite é cida. Tem uma mulher aqui, recebo um e-mail do Marciano Decker. O Marciano diz o seguinte: Marciano. Mulher usa site de namoro para jantar de graça todo dia. Ah. Aí ele coloca: esperta ou sacana? Esperta. Os dois. A americana Minerva McGonnell, de 23 anos, se cadastrou num site de namoro, o Match.com. É um match, né? E marca 5 encontros por semana. Como querem impressionar, os homens sempre acabam pagando a conta do jantar, realmente, geralmente em restaurantes bacanas e tal, e com isso ela acaba economizando 1.200 por mês. Olha! $1,200. A Minerva conta que aprendeu o truque com uma amiga que ganhava pouco como ela, mas saía para jantares sofisticados todas as noites. Descobriu o segredo do site de encontros e decidiu fazer o mesmo, mas estabeleceu suas regras. Nunca sair mais de 5 vezes com o mesmo homem. Sempre encontrar o pretendente em local público e deixar uma amiga avisada do encontro e do destino. Para que ela não vire o jantar. Seu único gasto é a mensalidade do site de namoro, questão aí de $50 mensais. Peraí, tem dos vestidos, a maquiagem. Não, isso aí é da vida. Cabelo. Ela repete. Ah, isso ela tem, ela, né? Ela repete, sim, ela troca de ela, ela janta bem, com um cara diferente toda noite. Se bem que se ela fez 5 vezes com o cara, ela vai casar com o cara, né? Cinco, né? Cinco, cinco já é de assim, Davi. Na verdade, duas é um pouco mais, né? É, depois de duas ou três, tá dando problema já. Já era. O cara fez uma operação no coração. Que legal que fica todo mundo pensando. Aí 30 dias depois voltou no médico cardiologista lá, o seu... cardiologista lá, o senhor Alexandre Lieberman. Isso, e aí falou: doutor, já posso voltar a transar? E o médico cardiologista diz assim: pode, mas só com a sua mulher, que eu não quero que o senhor se emocione. Aí o náufrago, no fim de suas forças, consegue nadar até uma ilha deserta. Wilson! Já esperando em terra, tá sua mulher aos berros. Onde é que tu tava? O navio afundou ontem! Sapato! Olha que é isso mesmo. É assim. É possível. E aí, Amaral, qual é? O Big tem o menor preço comprovado pelo Datafolha. A telefonia Big traz o menor preço em smartphones e modernos celulares para você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, redes sociais e falar com a gente. Olha esse Nokia C3 desbloqueado aqui, ó. Teclado QWERTY, Wi-Fi, câmera 2 megapixels, rádio FM, MP3 player e cartão de 2 GB. Quanto é o mesmo? Com 10 e 30 com 90. Oi, cartão, tem bônus pra mandar torpedo pra qualquer operadora. Passa no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você. Big é menor preço. Boa demais, doutor Alceu. Maurício Amaral. Obrigado, doutor, não, eu tava com o doutor Alceu na cabeça, porque durante o Bola nas Costas, eu queria falar pro doutor Alceu essa parada aqui, eu acabei esquecendo. Que, ou melhor, qual o local mais longe do Brasil... É o local mais longe do Brasil que o seu time já disputou uma final da Vicoimbra. Obrigado pela atenção. Marcos Pianges. É que estava aqui. Qual longe... o local mais longe do Brasil onde o teu time já disputou uma final? O Figueirense. Figueirense. Fala. Deve ter sido mais longe. Rio de Janeiro, lá do Fluminense. Não, longe do Brasil. Mas a final foi aqui, foi no Norte. Longe do Brasil, longe do Brasil. Longe do Brasil significa nunca jogou out of, significa abroad. Não, o Figueirense nunca jogou fora. Então tá eliminado. Então não vai poder participar. Da brincadeira. Eliminado. Então vamos aqui aos que foram disputar uma final longe do Brasil, tá? Os que mais longe foram disputar uma final longe do Brasil. Foi a Yokohama no Japão. Flamengo foi a Tóquio no Japão. O Vasco foi a Tóquio no Japão. Palmeiras foi a Tóquio no Japão. O Grêmio foi a Tóquio no Japão. Internacional Yokohama no Japão. Cruzeiro, Tóquio. Santos, Milão na Itália. Fluminense, Quito no Equador. Botafogo, Montevideo no Uruguai. Já tá chegando perto. O Atlético Mineiro, tá. Rosário, Argentina. São Caetano, Assunção, Paraguai. Corinthians, Recife, Pernambuco. O campeão dos paulistas. Mandou o Marco Andrei, Colorado Neuhaus. Obrigado aí, Marco Andrei. Colorado, muita gente Neuhaus. Falou que conhece então, o Rizek, hein? Falou que ninguém conhecia o Rizek. Claro. É o mais novo melhor amigo do... Trending topic mundial. Eu conheço o Rizek. Eu conheço o Rizek, é mesmo? Eu conheço o Rizek. Melhor que... Ah, Noduro? É. Cadê quem é o Fetter? Muitos perguntaram. É verdade. Atenção aqui, ó, importante, tá? E-mailzinho da nossa audiência de Santa Cruz. O Márcio Englert, de Santa Cruz, integrante do bloco Tô Legal, tá enviando esse e-mail para divulgar a boa ação desse final de semana. O bloco do pessoal lá promove todo ano um Grenal beneficente entre os integrantes com fins de arrecadar alimentos e dinheiro para a Copame de Santa Cruz do Sul. Aí é aquela velha história da rivalidade que todos nós conhecemos, mas enfim, do nosso jogo, os perdedores puxam uma carroça, os vitoriosos por cima. Esse ano estendemos nossa campanha com um dia de doação de sangue. Dia 3 de dezembro. Amanhã. E todos os jogadores serão doadores, assim convidando a comunidade a participar. A comunidade de Santa Cruz e região. Para que nossa campanha tenha mais esse êxito, peço a vocês que divulguem aí no PB, porque todo mundo tá ouvindo o PB. Parecendo melhor. Doação no dia 3, da comunidade, jogo final. Amanhã. E dia 17 vai ter um almoço coletivo, tá? Então. Pertinho lá amanhã, a gente vai estar entrando opa, Sociedade Olímpica de... discutindo a escolha da garota do... sangue lá nada, né, amigo? Varoa, quero te conhecer do mesmo jeito que Adão conheceu a Eva. A sua ungida. É verdade. Se for a minha estrutura. Varou nos Moisés pra abrir o mar vermelho. Mas quero abrir o teu coração da sua última. Varou, se eu fosse Salomão, largava as outras 999 e ficava só com você. Sua ungida. Varou, me chama de arrebatamento. Que eu te levo até o céu. Nossa, opa, me arrebata. Varoa, se você vier a mim, de maneira nenhuma, diz a palavra de Deus, eu te levarei pra fora. Eu te lançarei fora, diz Jesus Cristo. Não entendi. Tá amarrado. É verdade, é verdade. Ô, Glória. Não entendi também. Varoa, você acredita em Deus? Aham. Então fica comigo Pelo amor de Deus. Deus abençoe, amigos. Bom final de semana. Obrigado, Marcelo. Bom final de semana, Marcelo. Vai ser agora o arauto das boas vibrações, Pretinho. Põe agora um copo de água em cima da sua, do seu rádio. Aleluia! É verdade, é verdade. Pra sentir a vibração, né? Vem... Não, então tem que botar em cima da caixa de som, cara. É verdade. Pra sentir a vibração. Mas toma essa Pode água. Ser um pecado, Marcelo, pensar mal dos outros. Mas raramente será um engano. O que tem aí, KG? Aí o cara chega pro outro e aí, meu, qual é a tua idade? Eu tenho 18. Ah, vai fazer 19? Não, não, vou fazer 17. Eu sou o Benjamin Button. Boa. Davi, uma da tua própria larva. É, rapidamente tem uma moça aqui que ficou muito braba com aquela questão... que vocês escreveram agora há pouco, daquela mulher que voltou pra casa e encontrou o marido com uma jovenzinha de terra de 19 anos. Sim. Né? Podia ser pior, ela podia ter encontrado o marido com um jovem anos. Senhor de 18 anos. Ela se chama Michele, ela é de Porto Alegre, e ela sentiu vontade de bater em todos ontem. O Porã geralmente tão bacana... Pô, bater em mim que defendia a história? Ela vai chegar lá. O Porã que geralmente tão bacana foi totalmente irônico, dizendo que ela não deveria procurar um marido e sim um mecânico. Sim, tá? É isso mesmo que eu falei. E continuo dizendo. O Fetter, sempre conciliador, disse que o pobre, entre aspas, homem... ainda ama a esposa, mas queria somente o frescor da ninfeta. Tu disse isso, Feta? Aí ela disse o seguinte: frescor da ninfeta. Caramba! No lampejo de sinceridade, né, Feta? Ah, o Feta é bom quando ele se solta. Só faltou ele enaltecer o safado do marido por estar com uma menininha tenra, macia e quente. Tá chegando o Natal, né? 19 anos. Praticamente um carrezinho. É bom o carrezinho, né? Bom, agora sim. Agora carrezinho. Que maravilha. E o bom é que o carrezinho, o cara aproveita toda a carne, que né? Que fome que no... deu agora. Eu diria mais, né? O cara chupa ali. O ossinho chupa do carrezinho. Ah, vou passar numa cira ali. Ela tá dizendo... Eu adoro chupar o osso. Pô, vou fazer um ela carrezinho. Ela tá dizendo que é pros ouvintes ouvirem apenas os conselhos da Rodaica. Ah, é bom. Pô, mas é um vale. É que ontem, por incrível que pareça, eu quase não entrei em casa. Por causa disso? Por causa daquela declaração de ontem. E eu nunca pensei que fosse passar por isso durante tantos anos já no programa. Aí o que o Porã fez? Ligou pra Move e disse, tem uns problemas nas árvores. Um problema aqui em casa. É. Aí abriram a porta. Cara, hoje é um daqueles dias que eu particularmente gostaria de ficar aqui mais uma hora com a nossa audiência. Verdade. Fazendo programa pro Potter. Fazendo programa pro Potter que tá nos ouvindo. Com o carrezinho, né? Vamos falar só. Mas infelizmente vou comer um carrezinho. Vamos continuar o programa. Só falando das histórias do Potter. As histórias secretas do Potter. Ele não tá aí pra se defender. Agora na internet você vai ouvir a história secreta de Harry Potter. Não vai não. Vamos fazer um programa só pro Potter. Aquele cara que faz pra você. É, o Potter que está viajando, inclusive com sua namorada. Está num momento... O Potter faz muita coisa de mel. Que você não vê. Então deixa assim, não vamos melar a parada, deixa que ele se encarrega. Com quatro palavrinhas, eu acabo com a vida de muita gente aqui. Deve estar num tédio. O Instagram tá bombando. Voltaremos amanhã às 13 horas. Muito obrigado pela audiência. Pela parceria com o Pretinho, Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda Ex. Tá nas ruas. Bom fim de semana.